Salve, salve, coelhada! Decadente surpresa, de supetão, sem avisar ninguém. A gente vai entrando, tomando conta da sua orelhinha, porque ontem teve jogo. Ontem o América foi a Rio Branco, no Acre, a capital mais ocidental desta grande nação. Foi enfrentar um time que tem uma certa crise de identidade, né? Porque ele é Atlético, ele é Galo, mas ao mesmo tempo ele é branco e azul. Que coisa loucura. Inclusive tem, parece que tem uma torcida galocura com a faixa azul. Esse povo, se vier passear em Belo Horizonte, eles vão ter um nó na cabeça. Enfim, o América foi lá, primeira fase da Copa do Brasil, com esse regulamento novo aí, maroto. A maioria dos que aqui estão me ouvindo não puderam acompanhar, mas os decadentes, junto com a Itatiaia, que foi a única que foi lá cobrir, os decadentes mandaram um emissário a campo, o senhor Lucas Almeida, o nosso grande ouvinte, que mora lá no Acre, que já participou aqui, já fez comentários aqui outras vezes, vocês já ouviram ele, e dessa vez ele está aqui, ele estava lá em campo, entrou, levou a criança para ver os jogadores, para entrar em campo com o João Ricardo, e está aqui para dar a impressão dele do jogo. Dá seu boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, torcida americana. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar participando do Decadentes. Ouvinte assíduo, sempre que posso. Honra, a gente sabe que não é. Não precisa falar essas coisas. Mas é uma honra estar participando. Agradeço o convite do Henrique e espero poder ajudar um pouco aí, mostrar o que foi o jogo, os bastidores que eu participei desde a chegada do time. Tive que correr com meu filho no colo para pegar os jogadores descendo do ônibus. Tive que mendigar o Ricardo Drubes para poder entrar em campo, por segurança. Foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. O bom é que deu certo. Qual que é o nome do pequeno? Eu não sei o nome do seu filho. Luiz Felipe. Luiz Felipe, então, bom é que o Luiz Felipe tá com uma lembrança agora que ele não vai esquecer nunca mais na vida, né? Sim, com certeza, já foi independente. Olha aí, já foi independente. Já foi independente duas vezes contra o Náutico, com o CB. Outro jogo foi no Mineiro, não me recordo, mas ele tem um apreço muito grande pelo América, como o pai tem também. Ah, maravilha. Isso aí, ó. Isso é assim que cresce a torcida, gente. Vocês não entenderam ainda? Desse jeito. Muito bem. A família só tem atleticano e eles tentam desviar o Missinipe de qualquer forma para um lado negro da. Mas eu estou firme, estou tentando, dou brinquedo, dou camisa. Depois de ontem, eu vi as fotos que você mandou no grupo lá do Decadência. Depois de ontem, aquele sorriso que ele mostrou no rosto. Fica tranquilo, que esse aí é nosso, esse aí tá garantido. Sinto muito pra sua família atleticana, vão lamentar pelo resto da vida, mas ontem foi o derradeiro. Depois de ontem, eu tenho certeza, não tem mais jeito. Ontem foi vacinado, ontem foi batizado, e eu acho que agora vai, é mais um. Muito bem. Bom, além do jogo de ontem, tem um outro assunto que eu botei ali na chamada do Facebook, que foi o que nós apelidamos de Pizzagate. Muito bem, nós não vamos entrar em detalhes do que aconteceu, quem estava lá no grupo do Decadentes viu o que aconteceu, descobrimos aí que temos um torcedor do Joinville entre nós, mas isso são águas passadas. Nós vamos falar do jogo, nós vamos falar de América. Quem viu, viu, quem não viu, paciência. Apenas as repercussões, ou melhor dizendo, o que gerou o Pizzagate é que a gente, no final das contas, chegou à conclusão que seria interessante da parte dos decadentes, dos torcedores que participam ali do nosso grupo, fazer uma ação beneficente, e os decadentes, então, vão entregar neste sábado 13 pizzas lá no Educandário. Me lembra o nome aqui, Lucas, que eu perdi aqui. Educandário Santa Margarida. Isso, no Educandário Santa Margarida, lá em Rio Branco, que é um orfanato que atende crianças ali, se eu não me engano, até 12 anos, não é isso, Lucas? Crianças órfãs. crianças órfãs até 12 anos. É, parece que hoje são 30 crianças lá que o Educandário acompanha. Quem quiser procurar saber sobre Educandário, dê uma olhadinha lá no Facebook, pode procurar Educandário Santa Margarida. Vocês vão achar lá em Rio Branco. Eu enviei o link no grupo, certo? Do WhatsApp. Quem quiser acompanhar, quiser fazer doação, independente da nossa parte, a diretora do Educandário falou que está aberta a doações, que realmente eles precisam de doações. Então, além dessa área de América, quem puder ajudar, curtindo, compartilhando a página, dando um apoio, seria muito interessante. Isso, nossa ajuda é muito pequenininha. A gente vai mandar um sabadão de pizza pra galera. Inclusive, o dono da pizzaria onde nós estamos comprando as pizzas vai inteirar mais duas, não é isso, Lucas? Como é que chama a pizzaria? O Cantinho Pizzaria. Como? O Cantinho? Muito bem. Então, estando em Rio Branco, sabe que tem uma segunda casa em O Cantinho Pizzaria. Correto. Muito bem. Então, quem quiser também olhar lá no Facebook, vocês vão ver lá que tem a página do Educandário, tem inúmeras curtidas, tem inúmeros depoimentos de pessoas ali de Rio Branco que acompanham e ajudam o Educandário. Então, eventualmente, se mais algum americano aqui de longe quiser acompanhar e ajudar de alguma forma, a gente sabe como são a precariedade com que atuam as entidades filantrópicas nesse país. Então, fica aí, nós vamos fazer essa, nós fizemos uma pequena vaquinha e nós vamos fazer essa mínima açãozinha no Educandário. Quem ajudou, eu quero nominar aqui. Oi. Deixando bem claro que, na verdade, a pizzaria, ela não tomou um prejuízo, correto? Porque ele não chegou a produzir as pizzas. Quero deixar isso bem claro. Certo. Ele até me questionou isso, que não havia necessidade, porque ele não havia tomado prejuízo, mas eu disse pra ele que ele não tomou prejuízo, mas ele deixou de ganhar o dinheiro. Deixou de ganhar. Então que eu não tenho. Muito bem. Eu não teria obrigação nenhuma, mas quis fazer. A ideia, disse ainda que a ideia foi em conjunto e foi aceita por todo mundo, e que ele falou assim: ok, já que vai ser doado, vai ser algo beneficente, eu também apoio e vou dar mais duas para a gente arredondar 15 pizzas. E ficou fechado isso. Maravilha. Então é isso. Citando aqui nominalmente, um a um, o Marcelo Campolina, o Brendo Manuel, o Jairo Viana, eu, Adolfo Parenzi, Brunão, o Marcos, o Formiga, o Cristiano da Barra Una, o Diego Tales, o Guilherme Chaves e o Sérgio Tavares. Se eu não esqueci ninguém, foram esses que contribuíram, mas é em nome de todos os decadentes que a gente está fazendo isso. E a galera do grupo, hoje nós tivemos um elogio ótimo, que foi da Rosália hoje de manhã, que apareceu lá e do nada resolveu dizer que aquele grupo era ótimo. Eu concordo com a Rosália, aquele grupo é ótimo. Enfim, há exceções, nem tudo é perfeito nessa vida, mas o importante é que assim, acho que o ambiente está muito saudável, está muito bom, os debates estão acontecendo. Essa semana a gente teve troca de recordações do antigo Mineirão, agora há pouco está aqui um debate sobre o tamanho da torcida. O Marco Tavares puxou essa conversa aqui sobre essas pesquisas que são feitas e tudo mais. Então, assim, é tanta coisa que se a gente pudesse fazer, aliás, dava para a gente fazer inúmeros programas, não só sobre os jogos, mas ampliar muito mais sobre a América, com tudo isso que está sendo gerado lá no grupo. Então, eu estou achando o grupo muito bacana por isso. E com certeza, esse grupo, eu tenho absoluta certeza que ele vai gerar outras pautas e outros mais material que a gente possa debater aqui no programa. O seu Marco Tavares, por exemplo, gente, falhou o nome aqui. Pera aí que eu vou. Miguel, tô confundindo o Marco com o Miguel. O Miguel, inclusive, tá me devendo aqui uma visita aqui no Decadentes, desde que o Decadentes começou. É um tratante de sapatos. Deveria estar aqui como participante há muito tempo, então eu tenho que largar dessa vergonha e vir participar com a gente. Participar, creio eu, nosso querido Adolfo Parenzi, que já marcou comigo na próxima segunda-feira, deve ser nosso convidado. Não é isso, Adolfo? Está aqui avisando que hoje está acompanhando de Curitiba e está dizendo que a ação nossa é notável, dos decadentes do Núcleo da Pizza. Não é tão notável, né, Adolfo? Você acompanhou tudo ali, é um pouquinho só que a gente está fazendo. Vão entrar no futebol, Lucas? Vamos, estamos aqui para isso. Então vamos. Conta para mim, como é que foi... Pai, já que você estava com seu filho, já que foi essa experiência toda, para você deve ser difícil ver o América, como é para mim também, apesar de eu estar mais perto, estar aqui em Brasília, talvez eu tenha essa chance semana que vem, mas conta para mim, como é que foi essa experiência toda, como é que foi o jogo? Vou contar mais ou menos os bastidores também, que foi algo muito interessante, né? Que, primeiro, o sorteio, né? Que sim. É algo que eu vinha pedindo, ajoelhado, poxa, um dia, quem sabe, um sorteio vai cair aqui, como já teve Cruzeiro e Rio Branco, uhum. Já teve Atlético, não sei, Atlético e Juventus também, que é daqui, do Acre. Eu, porra, só falta América, quem sabe um dia. E demos a sorte, né? Eu não acompanhei sorteio, não acompanhei nada, e de repente eu fiquei sabendo que ia ter América e Atlético aqui. Né? Então, de início, essa foi uma grande surpresa. Todo mundo que me conhece de Belo Horizonte, daqui do Acre, sabe que eu sou americano. Todo mundo veio falar, ah, que legal, que bacana, a América vai jogar aí. Então, isso foi uma surpresa muito grande. Criou uma ansiedade em mim, porque sou americano desde criança. Quem não me conhece, quem me conhece sabe o quanto eu sou americano. Sempre, moro em Santa Teresa, bem ao lado do Independência, sempre fui ao estádio. Então, foi muito legal. Sobre o jogo, cheguei cedo para ver se eu conseguia entrar. Dei a sorte de pegar o ônibus do time encostando no estádio. Peguei meu filho no colo, dei a volta no campo. Consegui pegar os jogadores descendo do ônibus. Todos os jogadores cumprimentaram meu filho, me cumprimentaram. Agradeceram por estar ali, para estar apoiando, levando incentivo. Mesmo que pequeno, somente eu, meu filho e minha esposa, mas o que vale é saberem que a gente está ali, independente da situação, independente do lugar. Sim, sim. Sempre vai ter um americano torcendo, independente da situação, da divisão. Consegui adentrar, não sei como se chama, uma área reservada para jornalista, que é na beira do campo ali, pelo Ricardo Drubsky. Ricardo Drubsky foi o último a descer do ônibus, assustou quando viu. Perguntou se eu queria alguma coisa, eu falei que queria que meu filho entrasse com os jogadores. Ele falou assim, sem problema. Conversou com o segurança ficou tomando conta. Se não me engano, o nome do segurança é Bolinha. Muito gente boa, muito sangue bom. E foi assim, conseguimos entrar, entramos no campo, ficamos aguardando a entrada dos jogadores. Meu filho muito feliz, muito contente, ansioso também. E graças a Deus, esses bastidores, tudo deu certo, tudo ocorreu na maior tranquilidade, não tive problema nenhum. Então, foi uma noite realmente, eu vou ser bem sincero para vocês, creio que muitos estão ouvindo, muitos torcedores já tiveram essa oportunidade ou de entrar em campo, como eu já entrei quando eu era pequeno. Sabem o quanto isso é bom, o quanto isso é importante pra gente. E ver meu filho ali ontem e vendo que o América proporcionou essa felicidade pro meu filho foi algo, vou ser bem sincero, emocionante, não vou mentir. Teve uma hora que o coração bateu forte, o olho encheu de lágrimas, porque aquela frase que está ficando batida, mas é uma frase muito boa, não é apenas futebol, correto? Não é apenas futebol, e tem aquela muito boa também, de que quem meu filho beija, minha boca adoça, não é isso? Com certeza, então foi algo assim que vai ficar para sempre, né? Pelo menos eu vou levar isso para sempre, meu filho também. Hoje ele já queria ver as fotos. Pai, me mostra as fotos do jogo, mostrei as fotos, o vídeo. Então, foi muito bom. Bastidores, 100% ok. Sim. Pois é, a turma tá me falando aqui que a qualidade hoje está abaixo da má qualidade que a gente costuma apresentar. Especialmente o meu áudio parece que está cortando até que não poder mais. Então vou deixar você falando, Lucas, já que o seu áudio está melhor. Vou deixar você falando. O que, que você me fala das atuações? O que, que você achou aí do Renan, principalmente, do Pará? Eu vou começar pelo que mais me chamou um pouco de atenção no início do jogo, que foi o João Ricardo. Em duas oportunidades, ele segurou a bola tempo demais e tomou um sufoco que quase perde a bola. Em duas oportunidades praticamente seguidas. Então, nessa bola recuada da zaga pro goleiro, ele tem essa mania de ficar com a bola no pé, de ficar guiando a bola um pouquinho, e a pressão ocorreu em duas ocasiões. Então aquilo já me deixou, tanto que os torcedores do Atlético estavam falando, esse goleiro hoje vai entregar. Eu falei assim, ele não costuma fazer isso, certo? Tirando aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele tomou aquele frango do Nicão. Eu nem achei frango aquele não, mas... Sim, eu vou com a maioria. Tirando aquele lance específico, eu não me recordo de nada de João Ricardo. Então eu falei assim, não, isso aí é bobagem, não vai acontecer novamente. Então, eu tenho isso comigo, esses dois lances do João Ricardo, mas só foram esses dois, nada demais. A zaga, como sempre, tá indo muito bem, né? Messias não teve câimbra, Messias conseguiu jogar os 90 minutos, não vi ele esticando a perna, não vi nada, tava percebendo bem isso nele. Bom, no mais, eu particularmente, eu achei o time, não sei se um pouco nervoso por causa desse novo regulamento, sabe, se tomar um gol ali a situação fica difícil. Sim. A torcida, querendo ou não, a torcida tava em cima. A torcida tava. Eu só acompanhei. Eu acho que eu fui dormir com uns 20 minutos de jogo, porque eu não aguentei. Capotei mesmo. Mas eu fiquei pensando depois. Tem um certo aspecto que é: a gente sabe que o América vai estar numa jornada puxada nessas próximas semanas. Então, é claro, seria de se esperar que o time desse uma poupada também, né? Não saísse buscando demais e tal, igual um louco, se expondo a lesões, por exemplo. O Tony, logo no início do jogo, teve uma pancada que precisou ser atendido fora de campo, né? Então, talvez tenha esse componente aí também. O Hugo. Hugo saiu mancando? Eu fiquei esperando minha camisa que não saiu. Ele foi dar uma entrevista lá na Zona Mista e ele tava puxando a perna. Então. Vamos assim, torcer. É um jogo fácil, relativamente fácil, né? Então, eu espero que seja isso, mas eu vi como se não tem como perder. Uhum. Então vamos com calma, vamos tentar ir com calma. Só que o jogo não ficou fácil, entendeu? O jogo não ficou. Fez o primeiro gol, deu uma aliviada, mas não teve muito, sabe? Não foi aquela coisa, vamos fazer 3, 4, 5, não. Fez um gol e ficou. Só que o segundo tempo, quando começou, foram 15 minutos de sufoco. Uhum. Sufoco. Time do Atlético em cima, escanteio, falta perto. Aí me deu uma assustada. Eu dei uma assustada porque eu vi que não tava batendo. Eu não sei, mas Tony Magrão, de verdade. Magrão fez a jogada do gol, né? Uhum. Junto com o Pará. Mas o Magrão e o Tony aí não dá. Mesmo contra um time relativamente fraco, um time semi-profissional, tem respaldo pra falar, é um time semi-profissional. Sim. Quase todos os jogadores aí têm alguma outra profissão. Tá? Uhum. Então, eles poderiam ter se doado mais, sabe? Principalmente o Magrão, que já é um cara rodado, ter chamado a responsa, vamos tocar a bola, vamos rodar, deixa comigo, mas não foi assim, eu não vi isso. Uhum. Time muito retraído, né? Mas no fim, tudo deu certo. Não gostei do Tony, não gostei do Magrão. Como eu disse no grupo, achei o Pará um pouco espalhafatoso, muito rápido, muito afoito, mais pra cá, mais pra lá, às vezes até um pouco estabanado, mas não prejudicou, não vi ninguém entregando, não vi ninguém prejudicando demais o time. Porém, achei que essa Magrão e Tony, quando a bola chega, o jogo não vai, o jogo volta, o jogo fica parado, volta a bola pra zaga, toca de lado, e nunca tenta encontrar um jogador. Felipe Amorim também, cisca, pega a bola, tenta, mas não passa. Ele tenta, vai pro fundo, mas não consegue passar, não consegue fazer um cruzamento certo. Uhum. Enfim, o Hugo tá ali pra receber a bola. A única bola que ele recebeu, ele guardou. Uhum. É que não foi nem recebida, ele sobrou ali pra ele, né? Ele fez. Então, ele tá ali, a gente sabe que ele tá aqui, a gente pode confiar nele, que pelo menos o que eu vi ontem, ele tá ali pra fazer gol. E se a bola conseguir chegar redondinha, se tiver um esquema pra municiar ele, e eu acho que ele vai ser o cara desse ano. Ah, tomara. O Mateuzinho, não sei porquê, ele não sei porque o Anderson, não sei se foi um castigo pelas más atuações nos últimos jogos, entendeu? Meu irmão, você vai pro parque, você vai viajar, é 4 mil quilômetros, você vai passar calor, mas você vai ficar no banco pra você ver que futebol não é assim. Esse foi o meu modo. Pode ter sido isso, se foi, eu acho que foi merecido. Uma outra possibilidade também que eu ouvi, que eu pensei, é que da mesma forma como, igual você tá falando, é um time semiprofissional, os caras jogam a partida da vida deles, né? Se eles ganham esse jogo, eles vão ser notícia, ganharam num time que acabou de ser rebaixado da Série A, do time que acabou de ser o Mineiro, não é? Então assim, esses caras, o próprio Tony, que não é de cristal, no começo do jogo, poucos minutos, tinha nem 5 minutos de jogo, teve que sair para ser atendido lá de fora. O Mateuzinho, que é aquela bonequinha, imagina você botar ele em campo no meio daqueles cavalos que estão ali para capinar o terreiro mesmo. Era arriscado, era bastante arriscado. Eu acho que o lugar do Anderson não colocaria. Pode ser. Né? Ó, essa possibilidade. Deixa eu puxar mais participações aqui. O Rainer Adich está aqui, que dizendo que achou legal demais, ficou feliz por você, pelo seu filho, pela oportunidade que vocês tiveram aí de ver o time. O Adolfo, ó, pelo que ele ouviu no rádio, o Lucas está certíssimo, mas acho que o time se poupou mesmo. Apesar de correr riscos na pressão no início do segundo tempo. Então o Adolfo está aqui meio que concordando comigo, né, Adolfo? De que talvez o time tenha se poupado. E o Guilherme Chá chegou agora e está perguntando se quem está falando é o americano do Acre, tem que ser ele, né? O único que poderia estar falando sobre o jogo de hoje. Eu concordo com o que o Adolfo disse aí na pressão do segundo tempo. Sei se foi para dar uma segurada mesmo. Acharam que o time do Atlético não ia conseguir chegar, mas eu também tenho aquela. Quando viu que a pressão estava demais, parece que só estalaram o dedo e aquela pressão acabou. Não teve mais pressão, não teve mais nenhum lance de perigo que ocasionasse medo ou perigo a gol do Atlético, né? Foi só jogar, né? Só eu queria apertar um pouquinho o passo que tudo ficou tranquilo. Ah, beleza. Teve alguém aqui que falou do Messias mais cedo, deixa eu ver se eu acho. Ah, foi o seu xará, Lucas Pontes. Ele comentou logo cedo, quando eu digo cedo, é 1h22 da manhã. Ou seja, ele já está ouvindo o jogo ainda. Ele fez um comentário aqui do Messias fechando a cara pro Juninho. Você chegou a ver esse lance? O que foi? Não. Foi uma demonstração de personalidade do Messias. Eu imagino que tenha dito isso avalizado pelo comentário da Tatiana. Você chegou a ver o lance, não? Não, eu particularmente não percebi discussão, não percebi nada em relação a isso. Henrique, o seu áudio realmente tá picando bastante aí no último minuto de áudio seu, tá? Tenta arrumar aí. Galera, infelizmente eu já tentei tudo possível aqui. Eu não tenho muito mais um pouquinho. Você reclamar da NET. Não vou reclamar da NET ao vivo. Eu ia até perguntar se tinha melhorado o som, porque a galera já tinha falado que estava ruim. Mas pelo visto, hoje vai ter que ser assim. Sinto muito. Mas já estamos falando também. Você tem mais alguma coisa do jogo? Pois é, eu queria deixar esse adendo do Messias. Certo, a gente sempre fica naquela que ele vai sentir uma câimbra, vai sentir a perna, não sentir nada. já falei, Gerson Magrão e Tony, complicado, cara, complicado, Gerson Magrão e Tony, não sei, é experiência, eu sei que, né, deve se impor ali diante do elenco, diante do adversário, mas gostei muito, muito do Renan quando entrou. Dava pra ver que ele tava fora de forma, um pouco pesado, mas você vê que ele é diferente. Uhum. Você vê que ele tem algo diferente aí, por exemplo, o Gerson Magrão, que foi quem saiu pela entrada. Acho muito difícil, se o Gerson Magrão não arrumar outra posição, eu vou dar o palpite que o Renan começa a titular. Contra Caldense, se não me engano, né? Domingo, sábado, não sei. Caldense. Domingo, 7h30. Seu áudio. Creio que pela participação do Renan, ele deva começar a titular. Tá? Só um palpite. No mais, Felipe Amorim, nada, não acrescentou nada. O Auro sempre muito bem, muito firme. Banco muito bem. Zaga eu já falei, sem nenhum problema. João Ricardo com aqueles pequenos anseios, mas tava tudo tranquilo. No mais, o Hugo fez o que tinha para fazer, igual ele fez em todas as últimas partidas. Aparece para receber bola, sai da área, vai no meio de campo, pede, recebe, vira para lateral. Muito consciente do que faz, a gente sabe o que ele tá fazendo ali. Eu acho que no mais, sobre o Anderson, muito simpático, tirou uma foto com meu filho. Eu vi. Simpático. Agradeceu a presença. As mexidas dele, o Alex Silva no lugar do Tony, né, eu não sei, o Alex Silva parece que é um coringa que ele tem. Eu tô vendo isso, o Alex Silva como coringa, que ele já treinou de zagueiro, terceiro uhum. zagueiro aí. Entrou ontem, não sei se foi pro meio de campo, no lugar do Tony, então... Renato Bruno é um menino muito bom, né? Eu acho que com o ano ele vai ganhar essa posição. Gosto muito do futebol dele, é um menino sério, joga sério. Só um adendo também a respeito do Roger. O Roger nem veio para Rio Branco. Roger não foi, né? Já tinham comentado lá no grupo que ele não tinha sido relacionado. Relacionado, última partida contra o RT. Só botou o Martin, né? Deixou o Roger no banco. Isso, o cara deve ficar muito mal com isso. Entrar um improvisado e ele ficar no banco. Ontem ele nem veio, então. Bom, a gente não sabe. Se não me engano, o Justi veio ontem, ficou no banco. Eu acho que ele descendo do ônibus, não sei se ele ficou no banco ontem, não vou dar certeza. Eu não sei se ele. Isso eu tinha visto que ele tinha treinado no dia anterior à viagem do time. Eu não sabia se ele tinha ficado no banco ou não. Lucas, fora você está um cocô? Diga. Tá, fora isso, agradeço todo mundo. Já fiz o agradecimento formal, não? Estou dizendo não, dos bastidores. Não. Ah, tá. Tá, da diretoria, botei em especial o segurança e o Ricardo Grubbs, que se esse vídeo chegar até eles, né, eles vão estar ouvindo o meu muito obrigado por tudo. Um adendozinho. Fiquei esperando uma camisa. Pedi pro João Ricardo uma camisa. Ele falou que não podia dar a camisa porque estavam sem camisas. Ele falou que a gente tá sem patrocínio. Não estamos podendo ficar dando camisa, nem ficar trocando camisa em jogo. Pedi pro Ricardo no final do jogo. O Ricardo me disse a mesma coisa. Lucas, eu sinto que é muito poder te dar, mas a gente tá sem camisa. Essas foram as palavras. Então, não sei devido ao patrocínio, não sei o que aconteceu, porém, não consegui uma camisa ontem. O fornecedor falhou já ano passado inteiro nessa entrega de camisa, né? E como tá mudando o uniforme, deve estar com esse probleminha mesmo. É normal de começo de ano. Tinha muita camisa, ela não tinha nada. Camisa 100% única, somente escudo e numeração. Uhum. E o C1000, né? Se eu não me engano, se eu vi nas fotos certo. Só o João Ricardo, se não me engano, tava com C1000, viu, Henrique? Eu não sei, mas creio que somente o João Ricardo tava com C1000. Não tenho certeza. Pode ser, eu não reparei, não. Depois eu vou dar uma olhada nas fotos. Lucas, então vamos lá. Agora é a parte séria. Agora que a porta torce o rabo. Bala e colatina do jogo. Começa por qual? pode começar pelo Colatina, que é sempre mais divertido. Colatina, eu vou de Tony. Tony. Vou de Tony pelo... Não vou falar que teve um pior que ele, não vou falar que ele foi o pior também, mas dos 11 ali, ele, pra mim, quando a bola chega, ele tinha que ter uma saída mais rápida, e a gente já vem reclamando disso dele, eu não sei o que acontece. Aquele Tony de 3 anos atrás, que foi um jogador super importante pra gente, não é mais o mesmo. Não sei se depois da lesão que ele teve, se ainda sente um receio de jogar futebol. Porém, eu vejo o Tony hoje como um retrocesso. Eu escalaria um menino da base, bota o Renato Bruno, bota o Macton, sabe? Mas eu, minha opinião, o Tony... Se o Anderson deu um castigo no Mateuzinho ontem, se foi isso, eu acho que o Tony merece um castigo também domingo contra a Caldense pra ele ver que tá ele tem que jogar mais sério. Isso no meu ver, né? Tá certo. Muito bem, Tony Colatina, então. E o Bala? Ah, só um adendo. Tinha C-Mil no uniforme, sim, tá? Somente sim, C-Mil. Eu tava vendo aqui também, eu vi, tá, pelo menos o C-Mil tava com todo mundo. Eu tô vendo a foto do Messias aqui, o C-Mil tava. Uhum. E o Bala do jogo? É só do jogo, né, Henrique? É só do jogo. Quem que é o Bala de fora do jogo? Não. O X9. Não, esse é o Colatina. Ah, o Colatina, desculpa. É, o Bala. Bom dia, o Bala é o que jogou melhor, vai. Desculpa. É porque eu tô lendo aqui no grupo aqui e acabei me confundindo. Eu vou dar o Bala pro Renan Oliveira. Uhum. Ele entrou com o jogo tava, tinha não sei exato quanto tempo tinha de jogo, mas pelo que ele passou, teve que fazer o cateterismo ali no coração, veio pro AC. Poderia ter ficado em Belo Horizonte, né? Poderia estar. Mas ele entrou, estava disposto. Eu vi que entrou muito bem, indo para cima, tocando a bola, habilidoso, fez o gol. E também que sei ouvir, né? Que isso deu um sinônimo de incentivo, porque eu acho que esse ano é dele e do Hugo. Eu acho que os dois ali juntos. Eu acho que o Hugo vai precisar muito do Renan. Não, tá, vamos esquecer o Marion, hein? Sim. A aposta também, do Corneta pro ano é Marion. Eu vejo que o Hugo vai precisar muito do Renan. A gente sabe que o Renan é um menino muito habilidoso, tem aqueles lampejos de sonolento, muita gente chama ele de sonolento e tal. Às vezes ele é meio devagar, mas ele tem uma habilidade, né? Eu acho que ele vai conseguir municiar o Hugo muito bem. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Maravilha. O Renan estava olhando aqui, segundo o Globo Esportes, o Renan entrou aos 15 do segundo tempo. 15 do segundo tempo, pois é. Começou meio tímido, mas depois de uns 10 minutos que ele estava aquecidinho boa, ele pegou o tranco e foi bem. Eu vou dar um bala extra bem rapidinho pro Ricardo Felps e por segurança do América, que me ajudaram bastante lá no bastidor. Verdade, esse bala extra ele foi bem dado. Eu só não conto pro prêmio no final do ano, mas você merecia ter dado esse bala extra. É isso aí, Lucas. Eu acho que. Deixa eu ver se tem mais algum comentário de alguém, além da reclamação do meu áudio, que deve estar uma porcaria. Tá ruim ainda, gente? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Melhorou? Sim. Ah, então vamos lá. Guilherme Chaves, foi Guilherme Chaves de novo. Eu nem ia tocar no assunto, mas como está na descrição, está no começo do programa, Guilherme. No começo do programa eu citei aí, por alto, en passant. A gente não quer polemizar isso demais também, não. Mas foi avisado aqui que nós vamos fazer a doação de pizzas lá para o Educandário, lá em Rio Branco. O Juarez Alves está aqui, mandou um valeu a presença do Lucas. O Adolfo. Acho que o Anderson está querendo fazer o Alex Silva de Coringa. Mas não sei se o Alex tem caixa para isso. O tempo dirá, né, Adolfo? Vamos descobrir. E o Juarez Alves, mais uma vez. A vitória no domingo contra a Caldense é fundamental. Concordo com o Juarez. Se não ganhar da Caldense no domingo, vai rolar uma pressãozinha. E eu, o povo falando que vai ser um jogo... Assim, claro, todo jogo... A Caldense não é um time bobo, todo jogo tem lá o seu grau de dificuldade. Mas o pessoal falando que, por ter visto o jogo contra o Corinthians, que vai ser osso duro enfrentar a Caldense e tudo mais, ué, eu acho que a Caldense gastou muito gás ali naquele jogo contra o Corinthians também. É claro que a gente, além de também ter jogado, nós temos o fator viagem de ao redor da Terra, né? Porque para você chegar no Acre, você sabe que você faz a volta ao contrário, né? Que é mais perto. Passa pelo Oceano Pacífico, Japão e chega. Segura, Henrique, nem tanto. Enfim, apesar do desgaste da viagem, com certeza a Caldense também estava jogando o jogo da vida dela, que era um jogo que estava sendo transmitido para todo o Brasil. É uma possibilidade de classificação em um jogo só, jogando em casa. Então, eles tiveram o desgaste deles também. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Acho que não vai ser muito complicado, não. Eu espero que não. Posso citar aqui? Pode falar, Lucas. Não, estou falando que jogo contra a Caldense. Bom, eu acho que o time da Caldense não é um time bom, como você disse, né? Uhum. Muito bom, o Cristiano tá lá, voltou pra Caldense. Voltou também que era atacante, Luiz, se não me engano, é Luiz Eduardo, né? Que é um cara muito bom também. Uhum. É um time esperto. É um time que a gente tem que ficar de olho, porque realmente, se perder, se empatar ou perder domingo, eu não sei não. Tem que dar uma mexida pra dar melhor. Vamos torcer pela vitória. Ainda pra gente, nossa senhora. É muito jogo difícil ainda esse time pra gente. Enfim, não valeu pro bolão, mas só citando aqui que a gente fez a brincadeirinha lá no grupo. Teve um pessoal que conseguiu acertar o placar. Um deles foi o Bruno Jaued, acertou o placar. Deixa eu ver quem mais aqui. O Léo Baltazar também aceitou o 2-0, ele só errou, porque ele falou que seriam dois gols do Hernandes. Eu não sei o que ele estava tomando na hora. E teve mais uma pessoa aqui, deixa eu lembrar aqui, que também acertou o placar, que, se eu não me engano, foram três. Que foi a Rosália, também acertou o placar, o 2-0. Não está valendo para o bolão é do Campeonato Mineiro, mas em só a título de brincadeira e de aquecer os motores para a rodada que vai valer no sábado e domingo, né? As apostas serão sábado e domingo. Tá aí esses três que, se tivesse valendo para o bolão, teriam feito os 10 pontos. Certinho? Muito bem, galera. Eu acho. Tem mais alguma coisa aí, Lucas? Não. Acho que por hoje é só. Espero voltar mais vezes. Então é isso. Programa não. Surpresa. De última hora que nós arrumamos aqui, aproveitar para não passar em branco. Você vê aí as impressões do torcedor americano que estava lá, que viu o jogo acontecer. A gente vai voltar na segunda que vem para comentar o jogo contra a Caldense. Volta o time completo ou desfalcado, como costuma ser, né? O Corneta não vai poder participar, talvez. Vamos ver se o Alisson dessa vez aparece, tá? Menino Alisson, ó, que decepção, viu, Alisson? Nada na bobagem. Enfim, segunda-feira a gente volta, se der tudo certo, com a presença do Adolfo também, né, Adolfo? Vambora? Vamos fazer esse trem. E é isso, galera. E daqui a pouco esse programinha tá no feed, Corneta não tá aqui pra dar mensagem edificante. Eu acho que quer ver? Olha só. A mensagem edificante da noite vai ser a seguinte: não faça tempestade em copo d'água. Certo? Essa é a mensagem edificante da noite, da semana. Você guarda no seu coraçãozinho. Todo mundo está ouvindo. E um abraço para o Joinville. A gente volta segunda-feira que vem. Lucas, pode dar seu boa noite. Deixa eu mandar um abraço para o Joinville também. Que vamos falar também que, graças a ele, né, a gente tem também que falar que muito obrigado, João Henrique, porque você vai fazer sábado um educandário, no sábado um almoço bacana, as crianças vão comer pizza. É isso aí, meu amigo. Graças a ele, então, brigadão. E os xingamentos que eu te fiz, perdão, foi um momento de nervosismo. Esse tipo de cara que xinga a mãe, xinga não sei quem, não sou. Te peço perdão de coração, tô aqui pra fazer isso também. Tá certo. Pra te pedir isso, mas que não faça isso de novo não, meu amigo. O que acontece aqui? Vamos deixar aqui dentro, que é melhor para todo mundo. E não causa problema para terceiros, para quarto, enfim. Agradeço o pessoal do grupo que sensibilizou com a nossa ideia. Uhum. Que apoiou todos os nomes que o Henrique disse. Não vou lembrar um por um. E sábado, eu prometo, vou estar postando fotos, vídeo. O dono da pizzaria vai mandar um áudio, vamos gravar um vídeo dele agradecendo, a gente lá no Educandário. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Maravilha. Muito obrigado, Henrique, todo mundo, e boa noite pra vocês, viu? Valeu, meu querido. Eu que agradeço você. Se não fosse você aqui hoje, não tinha programa. Obrigadão pela participação. Manda um abraço pro filhote aqui, que agora já tá devidamente infectado pelo vírus verde preto. E a gente vai voltar na segunda-feira falando do jogo contra a Caldense. Certo, Coelhada? Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado a todo mundo que participou da campanha do Pizzagate, obrigado a todo mundo que tá lá no grupo, que tá fazendo desse grupo um grupo muito, muito, muito bacana de participar, e a gente continua, né? Ah, esse é isso. Falou, querido. Valeu, galera, brigadão todo mundo, um grande abraço.